Aqui não tem ator, em que é que chama o cinema? Não é louco, é uma torre de papel. Macapá é um lugar, mundo sinistro, sabe? Esse é o lugar, já era, eu tô aqui. Às vezes quando eu tô só, me lembro do meu passado. Os caras que se foram, outros que estão guardados dentro de cadeia ou de cemitérios. Será que vale a pena se trocar por um ferro? Muitos já cumpriram sua missão na terra. Que descansem em paz aí na vida eterna. Alguns são lembrados por consideração, outros são esquecidos porque eram vacilão. Eu também quero ser lembrado quando chegar a minha hora. Maloqueiro MC, vulgo foca, porque nesse mundão não tem retroceder. Que nem no DVD que você para, volta e vê. Esse é o make-off dos descendentes de caboclo. Pra bater de frente aqui, mano, tem que ser louco, venenoso até o osso. A gente vai sem dar o troco, a rua ensinou a gente a encarar qualquer jogo. Na quebrada Santa Rita, onde eu me criei, só Deus sabe o veneno que passei. Tô decidido, vou mudar, não vou ficar em cima do muro. Não quero ser mais um a ficar fora de assunto. Mostrar pra minha família que eu tenho talento, não só de ficar aí a noite bebendo. Vai vendo, essa é a cooperativa. Agora é FR e também Mafia Nortista. O governador do Amapá, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e mais 16 pessoas suspeitas de desvio de dinheiro público presas nestas. Mano, se tu tá na área, não me canso de falar. Verdade sejam ditas em primeiro lugar. O pouco que eu sei, mostro meu valor. Não me reduz à ameaça do sistema opressor. Política, polícia, povo maltratado. Num posto de saúde, tizinho no chão deitado. Saúde precária, cadeia lotada. Você sabe muito bem aonde está as falhas. Cadê o investimento que sai do nosso bolso? Imposto, PTU, Celuz, água do poço. Realidade sofrida, baixadas e ponte, periferia. Mano, Zemina segue mantendo a rotina. Porra, caralho, me mordo mesmo. Vendo as pessoas nessas condições, sofrendo. E pior, para o sistema tá tudo legal. Dinheiro na conta, viagem internacional. Enquanto isso, nós no veneno, passando o nosso foco. Com o corpo tremendo pra garantir do almoço. Mas eu rezo que um dia isso vai mudar. Make off do povo sofrido de Macapá. Jovem assassinado a facadas, mulher é presa, acusada de tráfico de drogas. Menor é detido portando arma de fogo em via. Saca os malucos tocando no gravador. Olha os moleque no mic mandando um som muito louco, hein? Pensamento vai longe, se tem rap tem um sorriso. Da maluca dá os monte, mas tira o plug da tomada que é fim de viagem. É hora de voltar pra casa que é fim de baile. Realidade é dura e amanhã é dia de preto. Tá um batalho pra descolar um dinheiro. Making off é vida real e não filme. Aqui não tem ator, mundo caos, nós sobrevive. Acendo incenso e ofereço flores de coração aos guerreiros que se foram. É foda, tela os moleque lá do setor que desde cedo admiro os barato errador. Vem aí pros estudos, de dia é bola. A noite tá no canto escutando os papos de onda. Ninguém nota mais isso, caiu na rotina. Mas um presídio é erguido sobre amanhã. Vai me diga, a perversidade humana observo e analiso. E vejo cada vez mais o individualismo. Mas resisto, como dizem por aí com meus rapinhos. Mas resisto, como dizem com meu idealismo. Capital manipula, mas o louco é vivo. E nessa Babilônia sou mais um subversivo. Tipo assim, ladrão. Tipo assim, ladrão.